Todos os meus relacionamentos são de afeto. Franqueza e honestidade no relacionamento me fazem bem. Descobri o valor da verdade. Digo a minha verdade e escuto a dos outros. Uso de franqueza e honestidade comigo. Sinto segurança para amar. É bom manter a autoestima nos meus relacionamentos. Eu me mostro aos outros como realmente sou e me sinto bem. Aprender e crescer me faz bem. Eu quero mudar. Quero sempre crescer e me aperfeiçoar. Tenho certeza de que vou conseguir tudo de que sou capaz. Quando me mostro como sou, não ameaço ninguém. Todos os meus relacionamentos contribuem para o meu crescimento. Quando estou entre amigos, eu me sinto bem. Quando estou entre conhecidos, eu me sinto bem. Eu me sinto bem em público e até mesmo entre possíveis inimigos. Eu agora só atraio pessoas afetuosas. O tempo passa e eu continuo me sentindo bem. Eu me sinto bem à medida que envelheço. Sei que vou ter uma vida longa e saudável. Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias. Eu vou aproveitar a vida até o último minuto. Quando eu deixar este mundo, sei que estarei bem na etapa que vier a seguir. Quando chegar a hora da passagem, vou deixar esta vida em paz e harmonia no momento certo. A morte é uma experiência natural e segura. A vida me apresenta as situações no momento mais adequado. Estou em harmonia com este processo chamado vida. Embora às vezes não entenda por que certas coisas acontecem, procuro aceitá-las. Sei que tudo tem um sentido e que a vida sempre traz o que é melhor para mim. Eu não deixo mais que meus pensamentos me atormentem. Eu gosto muito de mim. Nunca mais vou deixar que meus medos me atinjam. Ao mudar os meus pensamentos, crio para mim um mundo de paz. A paz substitui o medo, a aflição dá lugar à tranquilidade. O pânico se transforma em serenidade. A desconfiança dá lugar à confiança. O amor toma o lugar do ódio. E a repressão se torna liberdade. Eu distribuo o amor como uma bênção a todas as pessoas. Envolvo o planeta com amor. Eu sei que estamos todos em segurança. Tudo vai bem. É assim que as coisas são. Contribuir para a paz no mundo.